conhecer. Senti uma vontade louca de querer você. Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão. Tem jeito não, olha pra mim. Faz tempo que meu coração não bate assim. Sem lhe conhecer, senti uma vontade louca de querer você. Nem sempre se entende as loucuras de uma paixão. Tem jeito não, olha pra mim. Faz tempo que meu coração não bate assim. Faz assim, me diz seu nome. Não me negue a vontade de sonhar, de sonhar os meus sonhos com você, despertando pro seu adormecer. Seria bom demais, que bem me faz você. Não faz assim, faz assim. Me diz teu nome. Não me negue a vontade de sonhar, de sonhar os meus sonhos com você. Obrigado.